Capitão Blanchard aqui, relatando minha varredura preliminar de Liberty Falls desde a perda da nossa equipe de ataque. Não parece o planeta Terra daqui. Tem alguma coisa tomando controle. O ar está pesado, quase corrosivo. Está por todo lugar. Parece que estou me esganando só de ficar aqui. Eu nem consigo pensar. Liberty Falls já era. É uma panela caótica em ebulição. Temos que impedir que ela vaze. Maldito Panos. Que porra ele fez com a minha equipe? E com quem ele estava conversando? É como se ele estivesse possuído. Ele faz parte do caos agora. O que significa que eu preciso impedir que ele espalhe isso? Uma câmera mostrou ele chegando nas torres de Anos logo antes delas desligarem. Quando eu terminar aqui, vou caçar ele e colocar uma bala direto na cabeça.